Olá, galera. Aqui é o W e eu também estou na Rio Sul Rádio.

listen to drop the knowledge on this instrumental. Cast your doubts about house music. You got the body, so why don't you use it? Naturally swinging your thing to the song, cause that's how we pump the dance floor for the strong. spark again. Squeeze piano. imagina um cover aí do Santos Esmeralda dos anos 70. É longe pra caramba. Ainda de KLF, 3AM Eternal. Inexcess, Suicide Blonde, Information Society, Walking Away, Sweet Sensation, Sincerely Yours. Começamos com Black Box, Strike It Up. Esse foi o Flash House de hoje, né? Esse daí é o segundo bloco, é o bloco saideiro, significa que a gente tá se despedindo, mas a gente vai deixar um pouquinho da música rolar, porque ela é grande pra caramba, apesar de muito boa. É bem grande esse remix da Madonna aí, do Vogue, né? É a versão de 12 polegadas do vinil. Então é o seguinte, semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. E se você perdeu algum pedaço do programa, é só acessar podcast.riosurradio.com e vai ter lá o programa na íntegra para você curtir. Não só a edição de hoje, depois que terminar, mas várias edições anteriores que você vai poder curtir. Versões que tem meses, versões que tem anos, que já foram apresentadas. Então é só você acessar podcast.riosurradio.com, ok? Um abraço! Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Kelly, Harlow Jeans, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Seis minutos. Tempo real no seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão. Óculos de sol. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Uma boa noite.

wanna lose the time to come. Whatever you say, it's alright. Whatever you do, it's all good. Whatever you say, it's alright. Silence is not the way. We need to talk about it. Sleep. Whatever you say.